Coronel Oliver Derrit se apresenta aos demais companheiros de farda, hoje, dia 16 de março de 2017, às 22 horas e 12 minutos, estamos dando início à solenidade de hoje. Presentes na sala, aspirante Ezequiel Júnior, segundo sargento Matias Ricardo e terceiro sargento Rui Silva. A solenidade de hoje se refere ao Breno Cássio e quem vai falar sobre ele, aspirante Ezequiel Júnior, com a palavra. Aspirante Ezequiel, se apresentando aos senhores. O estagiário Breno Cássio participou de todos os treinamentos de estágio, né? Não faltou um dia, esteve presente aí conosco. Conheço ele já há mais tempos, aliás, já fui daqui, na época que a gente era rota. E é o que eu tenho pra falar dele, é isso. Positivo. Segundo sargento Matias, com a palavra. Segundo sargento Matias, que está se apresentando, o coronel Oliver Derrit. Bom, o estagiário Breno Cássio, eu vi ele comparecendo em todos os dias de estagiário dele. Ele já era um Mike daqui, ele foi reintegrado. E eu patrulhei um pouco com ele só, mas toda vez que eu patrulhei com ele, ele foi um estagiário bom, 5/. Não questionou, não hesitou, não fez nada de errado. Foi um bom estagiário. Certo. Terceiro sargento Rui Silva, com a palavra. Os sargentos apresentando ao Gabriel Derrit. Então, o Breno Cássio, tive a patrulhar com ele. Ele nunca errou nos procedimentos que foi dado. Nunca teve denúncia. É bom Mike. É isso aí, não tenho nada mais a falar. Bom, encerrados os comentários, o que eu tenho a dizer do Breno Cássio? Mesmo entrou no BPM aí no dia 13/3, e passado aí os 3 dias de estágio, ele é um membro reintegrado ao batalhão. Ele já foi há muito tempo daqui, diversas vezes, até ele mesmo se surpreendeu, porque a 17 ela não para no tempo. Ela todo o tempo ela está em fase de crescimento, em fase de mudanças, em fases de adaptações, e tudo muda. Então, algumas coisas do que ele já viu anteriormente, logo ele percebeu a mudança e a total diferença. E é isso que a 17 BPM faz, ela sempre inova o seu potencial. A gente não quer viver de passado, a gente sempre se habitua às mais modernas maneiras de se trabalhar, oferecendo aí, garantindo um serviço de qualidade, que é o nosso foco, tá? O Breno Cássio, no meu ponto de vista, ele é uma pessoa que anteriormente a gente tinha uma certa dificuldade de trabalhar com ele, né? E geralmente sempre tinha muitos desligamentos, né? É mais em questão de relacionamento com a equipe. Mas, fora isso, ele é uma pessoa, assim, um bom amigo, posso dizer para vocês. Uma pessoa que me ajudou em momentos que eu precisei, tá? E é uma pessoa, assim, que tem um grande coração, tá? Hoje, com a idade que ele tem, com certeza ele teve um bom crescimento, né? Um bom entendimento na questão de ver e entender as coisas, e isso vai ajudar muito ele. No meu batalhão não tive nenhuma reclamação dele até o momento. A gente vem esperando aí que ele, não só hoje, mas que ele continue a crescer no BPM, continue a sempre estar aí sendo promovido, solenidade, que ele faça a diferença, que ele lembre do passado, mas que ele use como um exemplo, né? O dia que ele for aí comandante, né, um sargento, que ele possa aí dar um suporte bom para vocês, e que ele possa ensinar um pouco do que ele aprendeu, né? Então, assim, não tenho nada a dizer do Breno Cássio hoje. Hoje eu não tenho nada a dizer. Só aí desejar sucesso, boa sorte. Faça, sinta-se à vontade, honrado por estar nesse grande BPM, que é a 17 BPM. Nós estamos aqui para fazer história. Nós estamos indo aí para o quinto ano de batalhão. Comandante sempre o mesmo. Né? E se há uma coisa que nos prende, é o fato de você amar o que faz. Ame o que faz. E você não terá que trabalhar nenhum dia, né? Se você amar o que você faz, você não tem que trabalhar nenhum dia. Por quê? Todo dia é uma felicidade. É um prazer para você, né? Reservar um pouco do seu tempo e dedicar ao batalhão. Certo? Eu espero sim futuramente formar capitães, né? Tenentes. Eu quero, cara, eu quero um dia, sabe, ficar sem palavra diante de tantos comandos. Sei que um dia vai chegar isso e que o nosso batalhão tem potencial de chegar aí aos 60 players tranquilamente. E até lá, vocês que estão hoje aqui serão os futuros comandantes. Então aproveite todo o tempo, todo o momento. Nós estamos aí dando início ao Código 10. Estamos numa fase nova. A partir dessa segunda-feira a gente já vai começar a praticar isso. E assim, é bacana, tá? A gente está sempre melhorando o nosso trabalho e com certeza tudo vai dar certo se todos se dedicarem, certo? O batalhão não vive sozinho, tá? Não sou eu que sou a atração desse BPM. Eu acho que nós somos o BPM, né? Não é só um, é nós. Certo? O coronel Telhada, ele sempre dizia isso na rota. Hoje ele é ex-comandante, está na reserva da rota, mas ele sempre dizia isso, que no batalhão nunca existe a palavra eu, é sempre nós. Isso foi um discurso que ele fez, tá? E eu faço dele as minhas palavras, tá? No batalhão é nós. Então, se o Mike precisa de um apoio, se o Mike precisa de um SOS, uma ocorrência de tiro, troca de tiro, cara, priorizar em primeiro lugar a vida do policial, certo? Em segundo, a vítima. Em terceiro e último caso, a do bandido, certo? Então, primeiro, o policial, segundo, o cidadão de bem, terceiro, o bandido, e olhe lá ainda. Dependendo da ocorrência, pode ser que ele morra, tá? Então vamos sempre ter isso em mente, tratar todos por iguais, não há diferenças aqui, tá? Se a gente for, por exemplo, falar com o civil, no servidor, é sempre aquele tratamento especial, tá? Por quê? Nós estamos aqui preservando uma imagem de um batalhão, certo? E além de nós preservar essa imagem, nós também estamos divulgando a visão de como é o nosso batalhão. Muitas pessoas às vezes demoram tempo seguindo a gente para poder se alistar aqui. Você pergunta para a pessoa, ah, se eu sigo a página de vocês, sigo o canal de vocês, gosto do trabalho de vocês, eu vim aqui hoje para me alistar, fazer parte, aprender com vocês, quero muito estar aqui. Quantas e quantas pessoas nas entrevistas aqui do batalhão falam isso? Quantas? Tá, então, o bom trabalho não é só hoje, é todos os dias, todos. Dê sempre o seu melhor, todos os dias. Hoje, amanhã, depois de amanhã, futuramente, sempre, sempre, sempre, sempre. Certo? Então, vou passar a palavra para o Breno Cássio, ele vai se apresentar. E logo em seguida ele já pode ler esse juramento que está agora no chat aqui do TS. E ele já pode dar início aí, fale numa voz o mais claro possível, fale alto e não tenha pressa, leia com calma, tá? Que esse é um juramento que você tem que refletir muito, porque tudo que está escrito aí, você vai ter que honrar, honrar tudo que está escrito aí. Sem nenhuma vírgula a mais, sem nenhuma linha a mais. É exatamente o que está aí. Certo? Palavras aí de Beno Cássio. Se apresente, pode dar sequência. Espera aí, se apresente então. Estagiário Brancar se apresentando ao Coronel of the Heat e aos demais companheiros de fardo, boa noite. É, agora são 22h22 da noite. Incorporando as 17 batalhões da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição. Os eternos companheiros de fada prometem honrar nossa tradição e defender com rigor as regras que aqui me foram impostos no decorrer do meu dia, não que se tornarem questionarei recitarei, desistirei, falei, pois observarei a imagem desse batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos a todos os companheiros que aqui me testemunha, que posso chegar a onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, nós somos a 17 BPM. Bom, então tá aí a solenidade do Breno Cássio. Parabéns, a partir de hoje oficialmente você é soldado da 17 BPM. Para onde você for, o que você fizer, você é patrimônio nosso. Você, tudo que você age, a maneira de como você vai agir, o que você falar, você está representando o nosso batalhão. Certo? Tanto em gestos, no seu andar, no seu falar. O que você for fazer, você está defendendo o nosso nome, certo? Então, boa sorte nessa caminhada, certo? Desejo tudo de bom para você, tá? Você, a partir de agora, você tem 30 segundos para falar o que você tiver que falar, agradecer, né? As pessoas que você tem a agradecer. 30 segundos aí, com a palavra, Breno Cássio. Queria agradecer a oportunidade do Of The Heat, comandante, me aceitar de novo no batalhão. Agradecer o Thiago Marina, que me ajudou muito. E queria agradecer a todos, as equipes. Certo, aí. Aspirante, pode finalizar aí a solenidade do Breno, quiser falar algo. Parabéns, Breno. Boa sorte nessa nova jornada, né? Nessa nova patente.